Olha, é uma boa noite, Teté, pra você que tá chegando agora aqui no Vacilo Urgente. A informação aqui comigo, José Luiz da Treta, trazendo pra você, botando o dedo na ferida, me ajuda aí, ó. E pra começar o programa, olha o caso de uma freira, é uma barbaridade, é uma vergonha o que acontece. Uma freira viciada, Teté, ela é viciada em jogo e ela gastou o dinheiro da paróquia. O dinheiro da paróquia apostando em cavalo. É uma brincadeira, apostando em cavalo. Vamos falar agora com ela que tá presa ao vivo direto da delegacia, porque a freira agora tá acusando a igreja. Qual que é, ô, produção, o nome da freira aqui? Como que é? É a irmã... Irmã Dioca, você tá de brincadeira comigo, você só pode tá brincando. Alô, freira, alô, irmã. Alô, da treta. Olha, eu quero entender o que acontece. A senhora tá sendo acusada aí de ter gasto o dinheiro da paróquia que a senhora trabalha ali, atende em corrida de cavalo. O que que a senhora tem a dizer pra gente? Isso daí eu não nego, realmente eu gastei o dinheiro da igreja com aposta, mas a culpa disso é da igreja, eu não tenho culpa nenhuma. Não, peraí, aí a senhora também, a senhora acabou de assumir, ô Batman, vamos criar vergonha na cara aqui desse programa. A senhora tá falando que gastou o dinheiro da corrida de cavalo, mas agora tá jogando a culpa da igreja? É claro, foi a igreja que me transformou numa viciada em jogo. Mas como assim que a igreja transformou a senhora em viciada em jogo? É porque antes eu era evangélica, mas depois de ir a essa igreja eu acabei virando uma católica apostólica. Ah não, a senhora tá de brincadeira comigo, só pode ser brincadeira, agora é apostólica, entendi a piada. Manda prender essa vagabunda, delegado, manda prender, pode botar em cana. E olha, vamos como comandante Abilton, comandante, alô, comandante. Alô, da treta. Alô, você agora com as informações da saúde, é isso mesmo, comandante? É isso mesmo, da treta. Estou sobrevoando agora o banco de sangue da cidade de São Paulo. Olha o banco de sangue da cidade de São Paulo. E como é que tá o banco de sangue, comandante? Eu posso te garantir que tá no vermelho. Ah, não é brincadeira comigo. Os caras não param de me zoar desse programa. Eu já tô ficando irritado. Me ajuda aí, ô! O rapaz que morreu de Nutella, é isso mesmo, professor? Ele morreu de Nutella. Nutella, aquele negócio gostoso. Vamos falar com o delegado responsável da investigação do caso aí, o doutor Jorge Alemão. Alô, doutor, boa noite. Alô, boa noite, da treta. Oh, boa noite, doutor Alemão. O doutor Alemão, o negócio é o seguinte, chegou a informação aqui de que o rapaz morreu de Nutella. Pode contar como é que foi a morte do rapaz aí pra gente? Realmente o que aconteceu foi o seguinte. Ele estava no seu casa, quando de repente ele escorregou e caiu a televisão em cima dele. Olha, mas que beleza, parece o Tiririca falando francês. E agora eu vou perguntar, mas peraí, deixa eu entender um negócio. Caiu o televisor em cima dele, mas estão falando aqui pra mim que ele morreu de Nutella? Como é que é isso? O que aconteceu foi o seguinte. Ele escorregou, trombou na estante e a televisor caiu em cima dele. O crânio dele bateu Nutella. Ah, tá certo. Então mais uma brincadeira que estão fazendo aqui comigo. Olha, é uma barbaridade o que eu passo aqui nesse programa. Eu já tô falando, eu não aguento mais.